quando canto eu faço careta, pego carona na cauda do cometa. E meu canto tem várias facetas que se desenham no traço da caneta. Quando canto eu faço careta, não nego envolvimento em minhas mutretas. Meu canto vai, à esquerda vem, se alinhando sai, a despeito de qualquer mureta. Anota notas em cores, grafo harmonias na areia. Não angarei o fundo, só amores que me embaraçam em suas teias. Anoto notas em cores, grafo harmonias na areia. Não angarei o fundo, só amores que me embaraçam em suas teias. Quando canto eu faço a careta, pego carona na cauda do cometa. E meu canto tem várias facetas que se desenham no traço da caneta. Quando canto eu faço careta, não nego envolvimento em minhas mutretas. E meu canto vai à esquerda bem, se alinhando sai, a despeito de qualquer mureta. Anoto notas em cores, grafo harmonias na areia. Não angarei o fundo, só amores que me embaraçam em suas teias. Anoto notas em cores, grafo harmonias na areia. Não angarei o fundo, só amores que me embaraçam em suas teias. Que me embaraçam em suas teias. Que me embaraçam em suas teias. Que me embaraçam em suas teias.